saio de banda serpenteando como peixe ensaboado. Meio rio garrafado foi capaz de detê-lo. Nas esquinas, nas favelas, não se fala de outro assunto. Não se fala de outro assunto. É, não se fala de outro assunto. Já fumo novo é batizado. Filha de osso carinchada, quem conhece sabe que é do santo. Faca sem ponta segura a onda da roubada, da roubada. Não se fala de outro assunto. É, não se fala de outro assunto. Eu já disse é, não se fala de outro assunto. Questão de ser do mal, consciente, malandro, sangue ruim, e ficou e tal. Sangue ruim, consciente, malandro, e ficou e tal. É, não se fala.